Prepara a forca, a espada, minha fé não negarei. Um altar a meu Senhor de adoração levantarei. Por tudo que Ele fez na minha vida até aqui, me livrou, me guiou, com as tuas mãos olhou pra mim. Como Saulo em Damasco, depois da queda do cavalo, meu ser, depois que te encontrei, foi transformado. Por ti darei a minha vida e farei tua vontade, pois tu és o caminho, a vida e a verdade. As grades que prendi a minha vida, graças a ti, não existem. Existe mais, hoje sim eu tenho paz. Eu pude ver meu filho crescer sem ver seu pai com anos de cadeia apodrecer no fundo do poço escuro de lama. A luz brilhou pra mim, despertando a esperança. Jesus, meu Senhor, receba este louvor de todo o coração, meu sacrifício de adorador. Nem mesmo a guerra me calou, o mundo cão bem que tentou. Não negar mesmo na dor, meu sacrifício de adorador. Nem mesmo a guerra me calou, o mundo cão bem que tentou. Não negarei mesmo na dor, meu sacrifício de adorador. Meu sacrifício de adorar, Deus em vida nem se compara. Sou testemunho vivo, a promessa da tua palavra. Te glorifico, ó Pai, no riso ou na dor. Nada equivale o sacrifício de um adorador. O preço de ser justo na tua presença. Sei que pra muitos é um fardo pesado, um castigo da crença. O muito sem ti pro mundo é tudo. Contigo meu pouco é mais que lucro. Ô Carlos, dou glória a Deus por ter conhecido você. Na comunhão do Espírito Santo poder entender que não importa o sacrifício pra fazer a obra. Sofrendo com Cristo, sempre adorando rumo à vitória. Hoje a deficiência pra mim não é nada que se compara à graça que vem da palavra. Por mais que eu sofra a perseguição do inimigo, lado a lado com a morte nunca negarei Cristo. Ó Deus, que as palavras pronunciadas por mim e pelo Carlos sejam sempre o bálsamo da tua glória. Sonda o nosso coração com teu Santo Espírito, Pai, para que possamos nos manter incorruptíveis frente às nossas limitações. Que o sacrifício da nossa adoração nos mantenha cada vez mais convictos da nossa salvação em ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nem mesmo a guerra me calou, o mundo cão bem que tentou. Não negarei mesmo na dor, meu sacrifício de adorador. Nem mesmo a guerra me calou, o mundo cão bem que tentou. Não negarei mesmo na dor, meu sacrifício de adorador. Nem mesmo a guerra me calou.